www.3fronteirasam.com.br. Quando você chegou em mim, estava precisando de amor. Cheguei chorando inocente, porque ela me abandonou. Você enxugou todo o meu pranto, fez de tudo para mim. Chorando inocente, porque ela me abandonou. Você enxugou todo o meu pranto, fez de tudo para